Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras, agora é aqui no YouTube. YouTube, cliquem no sininho para receber as notificações. Sempre pelo www.youtube.com/verdazo1914. Derby, só se fala em derby, semana de derby é sempre aquela semana tensa, aquela semana de muita ansiedade. A parte boa é que é no sábado, né? É um dia menos de espera, e aí a gente tem o domingo para curtir. Particularmente eu acho que a gente vai ter um domingo bem alegre. Eu imagino, eu tenho essa perspectiva. Mas se der alguma zica, pelo menos a gente, né, faz outra coisa, esquece, desliga do futebol, não quer saber de nada. É sempre importante a gente se preservar nessa... quando esse tipo de coisa acontece. Eu pelo menos faço isso. Mas eu tô confiante. Eu tô muito confiante pro jogo de amanhã. Porque apesar de tudo aquilo que a gente está cansado de saber, que derby é derby, que a qualidade técnica dos jogadores não é tão importante quanto em qualquer outro jogo, né? É um componente que continua sendo importante, mas é menos importante, é menos decisivo, porque tem um componente muito sério, que é a rivalidade que envolve o jogo, que acaba sendo muito importante. Então, mas mesmo assim, eu tô confiante, porque continua sendo um jogo de bola, continua sendo 11 contra 11, e a gente está vacinado, né, pelo que aconteceu no ano passado. No ano passado a gente chegou nessa mesma... Eu tô abrindo aqui o chat, tá, gente, para já começar a ver o que vocês estão perguntando. A gente chegou nesse mesmo ponto... Da trajetória com esse mesmo favoritismo. E não conseguimos, não só não conseguimos converter esse favoritismo em vitória, como permitimos a ele uma vitória sobre nós, aquela vitória do gol do Jô, do finzinho, que o Palmeiras martelou o jogo inteiro. E no final a gente acabou... Peraí, rapaziada. No final a gente acabou dando a chance para eles de dar uma virada muito forte na trajetória do ano. Eles acabaram sendo campeões brasileiros. E aquele jogo foi um ponto de inflexão na trajetória dos dois times. Tanto do Palmeiras para baixo, quanto a deles para cima. Eles começaram com quarta força. No passado, a gente está cansado de saber, todo mundo lembra. E eram mesmo, tá? Eles eram a quarta força. Deixa eu dar só uma enquadrada aqui. Melhorou. Então, eles eram mesmo a quarta força. Mas... acabou dando liga, acabou dando encaixe... O Carille fez um bom trabalho, é inegável que o Fábio Carille fez um belo trabalho na frente do time deles. E o Palmeiras se perdeu nas trocas de treinadores. Então, essa derrota, ela minou muito o trabalho do Eduardo Batista. Claro, depois teve eliminação para a Ponte Preta, teve eliminação ou a encaminhação, o encaminhamento, que encaminhação? O encaminhamento da eliminação da Libertadores. É claro que a gente acabou sendo eliminado na mão do Cuca, mas o time já se perdeu com a eliminação do Paulista. Foi uma sucessão de resultados ruins que acabou levando ao fracasso na Libertadores. E tudo isso começou com aquela derrota de 3-0 na Ponte Preta. Tudo isso começou, na verdade, com o derby, né? Que aí levou toda aquela tensão. Que deu a derrota de 3-0 para a Ponte Preta e aí a bola de neve. Enfim, onde a gente quer chegar? É o que todo mundo já sabe, né? A importância do derby. O quanto perder um derby ou ganhar um derby pode dar uma virada, pode dar um ânimo, pode dar uma confiança. Então é muito importante ganhar esse jogo amanhã, ou pelo menos não perder. O empate não é mau resultado, mas a gente quer ganhar, a gente quer muito ganhar esse jogo, porque a gente está vindo de três derrotas para eles, sendo uma delas aqui na nossa casa, então a gente precisa devolver. Embora também a gente já tenha eliminado eles lá, eles nunca eliminaram a gente aqui. Eu acho que o saldo está mais ou menos igual, né? Do que um faz na casa do outro. Eles ganharam a primeira nossa aqui, em 2015, né? Que foi o jogo do Vitor Hugo. E teve a do ano passado. Foi 2-0 e que eles jogaram melhor que a gente. Por outro lado, a gente tem a do Acabou Petros, né? A gente tem a do Moisés. Então, o saldo está mais ou menos equilibrado do que o cada um apronta na casa do outro. Então, está na hora da gente saltar na frente. Está na hora da gente, mais uma vez, deixar nossa marca lá no lixão, no Itaquerão, no entulhão. E para que isso aconteça, aí vamos começar a entrar na parte de jogo mesmo, né? Que eu acho que é o que importa. Vai ser fundamental a atuação de um cara amanhã. Um. Se esse cara jogar bem, a gente vai com 90% de chance sair de lá com a vitória. Esse cara se chama Tchê Tchê. A importância do Tchê Tchê amanhã vai ser gigantesca. Eu vou explicar por quê. Escalar o time deles. Tá anotado aqui, tá? Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique Princeso e Maicon. Gabriel Traíra e René Júnior. Jadson, Rodriguinho e Cleison. E na frente, isolado, correndo, Romero. Romero é o Munhoz deles, né? É o Munhoz. Não tem muita diferença do que era o Munhoz. E é um cara que corre, ele é um pouco maior que o Munhoz, né? Ele é alto até, um velocista, que é o caso dele, mas ele não deixa de ser um velocista, ele não é um centroavante. Lógico que não. E ele vai estar isolado na frente, mas ele vai ter aproximação constante desse trio aí, que é Jadson, Rodriguinho e Cleison. Esse Cleison é enjoado, esse Cleison é chato. Então, vamos ter que ficar muito esperto com esse cara. Por que que o Tietê vai ser importante? O Tietê, ele vai ter que dar suporte ao Felipe Melo. O Corinthians, quando tiver a bola amanhã, eles vão trocar passes rápidos, porque é um time leve, né? Você vê, Jadson, Rodriguinho, Cleison e Romero, é um time leve, é um time rápido. E o Felipe Melo, se ele ficar sozinho entre as duas linhas de quatro, ele vai ter problemas. Então, eu acredito que o Tchê Tchê, quando o Palmeiras estiver sem a bola, o Tchê Tchê vai se juntar ao Felipe Melo e o Borja faz a linha de quatro na saída de bola deles. Então, a gente vai ficar tipo um 4-2-4 sem a bola. 4-2-4-0, né? Sem a bola. E com a bola aí a gente vai jogar no 4-3-3. A gente vai jogar com o Dudu aberto, a gente vai jogar com o William aberto. E aproveitar que eles têm um lateral esquerdo improvisado. Então a gente vê que o começo de ano deles tá todo bagunçado. Eles não têm lateral esquerdo, eles têm dois laterais esquerdos, mas nenhum serve, então eles estão improvisando um cara na lateral esquerda no derby. Então isso me transparece um certo desespero do Carille. O Carille mudou completamente o esquema do jogo para jogar com a gente. Ele tá preocupadíssimo, ele tá inventando, tá tirando o coelho da cartola. E não é toda hora. Né? Ano passado funcionou e sei lá, eu acho que eles acham que esse ano vai acontecer a mesma coisa. Então, abriram treino para a torcida. É aquele tipo de atitude que ainda demonstra que lá pela banda deles tem muito amadorismo ainda. Eles são muito amadores e conquistaram o brasileiro assim ano passado. Mas o que eu acho que eles não enxergam é que eles conquistaram o brasileiro apesar desses amadorismos, não por causa desses amadorismos. É claro, eles foram muito competentes no encaixe do time, deram liga e a ajuda fundamental das arbitragens. E nisso eles são profissionalíssimos. Então é com isso que a gente tem que se preocupar amanhã também. Não só com o time deles, não só com o que o Carilli dentro de campo vai tentar fazer, mas com seu Rafael Claus. Seu Rafael Claus é um juiz que tem muito prestígio, é um juiz FIFA, e a gente sabe, todo juiz FIFA, se não souber jogar o jogo, não sobe. Entendam como quiserem, tá? Então a gente tem que ficar muito esperto com todos esses juízes graúdos, porque esses são os que apitam melhor, via de regra, todos eles apitam muito bem quando querem apitar bem. Agora, quando tem uma certa necessidade, eles também sabem satisfazer essa necessidade. Estou tentando falar da melhor forma possível, tá? Então tem que ficar muito esperto. Essa semana a gente teve um indício de que o Palmeiras está começando a ficar esperto nos bastidores. Foi a questão do jogador do Boca, o Nandes. O Nandes, talvez vocês se lembrem, foi o cara que foi para cima do Fernando Praz naquela briga lá em Montevideo, quando defendia o Peñarol no ano passado. O Mier foi o cara que tretou com o Felipe Melo, mas o Nandes foi o que foi deu uma porrada no Fernando Praz. Fernando Praz com o braço aberto, tentando conversar, ele foi lá e deu uma porrada. Assim, na cafajestagem mesmo. Na verdade, ele estava sendo até cercado por três, mas quem foi para cima para dar foi o Nandes. E esse Nandes pegou 6 jogos, enquanto o Felipe Melo pegou 5. Ao contrário. Não isso, 6 e o Felipe Melo 5. E o Felipe Melo teve a pena diminuída, porque o Palmeiras entrou com recurso dentro do prazo e preparou uma bela defesa, mostrando que o Felipe Melo foi vítima, que ele não fez nada, que ele só ergueu os braços, tudo aquilo que vocês já viram, vocês lembram. E o Felipe Melo teve a pena reduzida. No caso do Mier e do Nandes, também foram suspensos, e do Hernandes, foram 3 suspensos do Peñarol, o Peñarol não recorreu porque ele foi eliminado, simplesmente isso. Então, sendo eliminado, não recorreu, e eles já estão em outros times agora. O Mir, olha que coincidência, o Mir está no Júnior de Barranquilla, que vai ser o adversário do Palmeiras na quinta-feira, em Barranquilla. E o Nandes está no Boca Juniors. Olha as coisas, né? Então vamos encontrar 2 dos 3 que foram suspensos. Se bem que o time inteiro do Peñarol participou da emboscada. Foi uma emboscada aqui. Então o Palmeiras conseguiu fazer com que o lobby do Boca Juniors na Conmebol para que o Nandes tivesse a pena reduzida, mesmo apresentando um recurso fora de prazo. Então, o que o Peñarol fez? O Boca Juniors foi no Peñarol, falou: Peñarol, eu preciso que você recorra porque eles eram atletas seus na época. E o Peñarol, amiguinho do Boca, olha que coisa, foi lá e fez o recurso, fora de prazo. E o que a Conmebol podia fazer? Falar: tá fora de prazo, mas tudo bem. A Conmebol já faz coisas muito piores do que isso, né? Para ajudar os queridinhos, né? Então a Conmebol podia ter acolhido o pedido e ter: já cumpriu metade, tá tudo certo, pode, tá liberado. E foi o que aconteceu com o Felipe Melo. Cumpriu metade e voltou. Mas não, a Conmebol foi firme. E o interessante é que a imprensa argentina dava como muito provável o recurso do Boca ser aceito pela Conmebol. Recurso do Peñarol, na verdade, né? Então, lá na Argentina, eles ficaram surpresos. Então, isso é um ótimo sinal. É sinal que talvez o Palmeiras tenha agido nos bastidores e evitado que isso aconteça. Tem gente falando, os caras agora eles jogam a nosso favor e ferram a gente lá na frente. Pode ser também. Pode ser. Mas, e outra, pode ter sido uma decisão da Conmebol pura e simples, e o Palmeiras não fez nada. A gente não sabe, por isso que chama-se bastidores. É que são coisas que acontecem por trás das cortinas e a gente não sabe. A gente não fica sabendo, a não ser que a gente esteja muito próximo das pessoas que estão no poder, enfim. Mas não é o caso. Eu, pelo menos, não sei. Eu acho que não se viu nada na imprensa. Aliás, a imprensa brasileira calada sobre esse assunto. Uma vergonha. A imprensa argentina empurrando, fazendo toda a pressão a favor do Boca Juniors, a favor da absoluta. O Nandes é titular absoluto do Schelotto. Schelotto técnico do Boca Juniors. O Nandes é o segundo volante, titular absoluto do time do Boca, que está para ser campeão argentino aí, disparado na frente dos outros. E o fato dele não jogar os três primeiros jogos enfraquece bastante o time argentino nessa primeira fase da Libertadores, ou na fase de grupos da Libertadores. Então a gente não sabe se foi o Palmeiras que se mexeu ou não, mas dá indícios, voltando então ao início da conversa, dá indícios de que pode estar forte nos bastidores e que pode ter se mexido no sentido de garantir que o Klaus não roube para a gente, mas não nos roube. Ele faça o que ele sabe fazer de melhor, que é uma boa arbitragem. Como eu disse, esses caras da FIFA, tirando um ou outro que é ruim mesmo, tipo o Deusson, que o Robinho chama de caralho ruim, lembra? Esse cara é muito ruim. Aquele Jailson Macedo, da Bahia, que foi inclusive o que fez a besteira no Bavi no domingo, é ruim demais. O Margarida é muito ruim. Ricardo, não sei o quê, a gente chama de Margarida. Mas a maioria deles é muito bom árbitro, sabem apitar. Então, quando chega para ele fazer apite direito, o cara sabe apitar. Então, quem é assim? O Daronco, o Weber, coincidentemente os dois que assaltaram a gente no ano passado, o Sandro Merahit, esse Rafael Klaus. São bons árbitros. Os caras que sabem apitar. Então, vamos torcer para que a orientação para eles seja apite direito. Então, o Palmeiras tem que agir bastante nos bastidores para que a orientação seja essa. Tietê vai ter que jogar muito. Comecei a falar e não concluí o raciocínio, né? O Tietê vai ter que jogar muito. O Tietê, ele vai ter que dar suporte ao Felipe Melo, porque vai ser uma troca de passes. Quando eles tiverem a bola, vai ser uma troca de passes muito rápida entre esses caras do Corinthians. E eles vão tentar infiltrar na nossa defesa. E o Tietê tem que dar suporte ao Felipe Melo, senão o Felipe Melo vai ficar perdido. Ele vai ser envolvido por essa troca de passes. Então vai ser fundamental que o Tietê faça essa função de, mais do que nunca, né, de correr o campo inteiro, de estar presente em todos os pontos do gramado, para congestionar essa troca de passes do Corinthians. Eles vão congestionar o meio, impedindo a nossa troca de passes. Então, a previsão é de um jogo muito pegado no meio campo. A disputa pelo meio campo vai ser feroz, vai ser muito forte. Quem ganhar essa disputa fica a um passo de ganhar o jogo. Óbvio que tem uma série de outros fatores que envolvem o clássico, um lance perdido, aquela bola banhadida, né? Aquela bola vadia, muda tudo. Mas, fazendo aquela leitura inicial, o panorama que promete é esse. Borja vai para o jogo. Borja vai para o jogo mesmo com dores no joelho. Eu estou muito preocupado com essas dores que ele teve no joelho. Ele vai para o jogo, mas vocês viram a imagem do treino, ele está com umas bandagens no joelho. Então ele ainda está com dores nos treinamentos desta semana. Então ele ainda sente. Aí chega a notícia que o Papagaio, que foi o menino que mais se destacou na base, no setor de ataque na Copa São Paulo, embora no Campeonato Paulista quem tenha se destacado tenha sido o Léo Passos. O Léo Passos não é um 9-9, ele é mais um falso 9. E ele fez uma Copa São Paulo abaixo do que a gente sabe que ele podia ter feito. O Papagaio é o contrário. O Papagaio é um cara que tanto joga na meia como joga de centroavante. E ele entrou e foi bem, fez mais gols que o Léo Passos. Aliás, o Léo Passos não fez nenhum gol. Então, o Papagaio fez gol. Foi um dos destaques ao lado do Fernando na campanha da Copa São Paulo. E está ganhando chance. De onde vem essa chance para o Papagaio? Por quê? Do nada. Então, não é do nada. Eu vi uma conversinha. Conversinha, tá? Aquelas coisas de internet que a gente não pode dar muita bola. De que talvez o Daverson esteja em processo de saída. E aí, talvez por isso, o Papagaio esteja ganhando essa chance de se aclimatar no time profissional. Mas não acredito. Eu acho que é muito mais provável que seja por uma preocupação com a evolução desse joelho do Borja. Não é uma precaução, né? Então, se esse joelho abrir o bico, como é que faz? Aí já tem que ter um cara meio pronto, né? O Daverson não começou a temporada ainda. Então, a gente fica sem ataque. Vai jogar só com o William, de centroavante. É complicadíssimo. Então, me parece ser essa a direção. O que explica a promoção do Papagaio pro time de cima. Então, eu tô realmente preocupado. Mas, enfim, o Borja vai pro jogo. Todo cheio de atadura no joelho, mas vai. Eu acho que ele com atadura é muito melhor que o Casinho e o Júnior Dutra juntos. Até por isso o Carille deve ter optado por escalar um time sem centroavante, um time muito mais móvel, para tentar envolver a defesa do Palmeiras. Os caras abriram treino, né? Eles estão naquelas do misticismo. Deu certo ano passado, vão fazer esse ano. É claro que eles não estão se limitando a isso, eles estão treinando, estão buscando variações táticas, mas mostra do quanto eles estão preocupados e valorizando esse jogo. Tá? Eles sabem o quanto vale um derby. Eles sabem jogar derby. Tá? Eles ganharam os últimos derbys porque eles jogaram derby e a gente encarou como um jogo qualquer. Então a gente não pode encarar como um jogo qualquer. Tem que entrar com a tática, tem que entrar com disciplina, mas tem que ter aquele algo mais. Isso é muito importante o Roger enfatizar na pré-eleição. Inclusive foi tema da entrevista que ele deu hoje. Ele falou, a gente tem que se preocupar em não virar o fio na dose da pilha. Não pode entrar pilhado demais. Tem que entrar pilhado, tem que jogar derby, mas também tem que se preocupar na dose certa. Isso vai da experiência dos jogadores também. Eu lembro que em 2011, por exemplo, acho que era a semifinal do Paulista, no Pacaembu, um jogo que o Danilo foi expulso injustamente. O Palmeiras, uma das razões de que o Palmeiras perdeu aquele jogo foi para os pênaltis, né, se não me engano. Acho que o João Vitor acabou perdendo o pênalti decisivo. Não sei se eu estou fazendo confusão, vocês me corrigem. Mas um dos erros cruciais do Palmeiras foi pilha demais. Muita pilha. Então tem que entrar na dose certa. Aliás, o Roger falou umas coisas muito legais. Se vocês viram na entrevista hoje, se não viram, peço até que vejam. Uma das coisas que ele falou foi com relação aos números, né? Ah, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-3-3... E ele falou um negócio que eu sempre falo aqui para vocês, que os números são meras referências. Que, na verdade, quando o jogo começa, eles se embaralham todos. Então, quando tem a bola é uma coisa, quando está sem a bola é outra. Às vezes, o posicionamento muda de acordo com a orientação do próprio treinador, quando está com a bola, quando está sem a bola. Então, os números são só referências. O que importa são as funções que os jogadores exercem. Então, por exemplo, no jogo passado contra a Ponte Preta, eu vi muita gente reclamando que ele colocou o Bruno Henrique e não colocou o Gustavo Scarpa. Porque o Bruno Henrique é volante. Essa era a justificativa. Não, porque o Bruno Henrique é volante. Você não pode terminar o jogo com três volantes quando você precisa de um gol. É colocar tarja na testa do jogador, é uma coisa que não existe mais, que muita gente faz. Torcedor faz aos pencas, mas ainda tem gente da imprensa que analisa, que comentarista que faz isso. Ah, porque é volante. Cara, o Bruno Henrique é um cara que faz a função do meia se precisar. Ele sabe fazer e o Roger deixou claro na entrevista hoje que Bruno Henrique, Moisés, o próprio Scarpa faz essa função de segundo volante mais avançado, jogando por dentro. E naquele jogo específico contra a Ponte Preta, era muito mais recomendável que você mandasse a campo o Bruno Henrique do que o Gustavo Scarpa, pela questão física. O Gustavo Scarpa é muito mais leve que o Bruno Henrique. Então você precisava de um time mais encorpado. O Palmeiras não ganhou porque não tinha o Borja, que é um cara encorpado que ia ser importante ali na disputa de espaço perto da área. Então, prestem atenção nas entrevistas do Roger. Ele esclarece muitas coisas. Hoje a entrevista dele foi didática de como ele está armando, de como ele está buscando, sabe, equilibrar o time, equilibrar o lado esquerdo com o lado direito. Então, prestem atenção, são informações muito legais. Vamos começar a bater papo, né? Vamos começar. Aí, ó, tem os gambá aparecendo aqui, né? Mas pode deixar que eu vou bloquear esses caras, ó. Ah, pronto, ó. Vamos lá, rapaziada. Vou voltar aqui e começar a pegar vocês. Caio César quer um alô para Fortaleza. Alô, Fortaleza. Salve, né? Salve, eu não vou me falar salve, porque eu acho meio coisa de gambá. Prefiro falar um oi, falar alô. Lucas Adriano disse que o Borja vai fazer 3 gols. Aí começa, né? Aquelas viagens. Qual a situação entre Puma e Palmeiras? Perguntou Rodrigo Rigon. Está fechado. E eu estou dizendo que está fechado. E eu estou falando isso desde quarta-feira. Está fechado. Ah, por que a imprensa não noticiou? Porque eles não têm essa confirmação que eu tenho. Mas por que você sabe? Porque eu sou bem informado. Tá? Está fechado, está assinado. Então vocês veem a imprensa falando: ah, por que a Puma virou favorita? Porque resolveu dar uma parte variável maior, porque vai ter uma equipe exclusiva de marketing cuidando das ações para o Palmeiras, uma equipe exclusiva, não é que nem a Adidas, que tem uma equipe de marketing que cuida do Flamengo, cuida do Palmeiras, cuida da Ponte Preta, cuida do esporte, e não dava exclusividade ao Palmeiras. A Puma vai dar isso ao Palmeiras. Como é que a imprensa sabe disso? Porque a imprensa cutuca os diretores do Palmeiras e os diretores do Palmeiras respondem isso. Por que que eles respondem isso? Porque já está fechado. Aí a imprensa pergunta: mas já está fechado? Eles falam: não, não, não está, não está. Mas está. Não só está fechado, como está assinado. Tá? Essa é a informação que eu tenho. E a informação que eu tenho, de onde ela veio, é a mesma que cravou que o Borja era nosso, antes que todo mundo. A mesma que cravou que o Diego Souza era nosso lá em 2009. E vocês que acompanham o trabalho aí, vocês sabem que quando eu falo é porque é mesmo. Pode. Essa fonte pode ter errado, uma vez ela pode errar. O dia que ela errar, eu paro de repetir as coisas que ela fala. Até hoje ele errou uma. Tá? E eu não errei uma depois que eu passei a ter esses cuidados. Então, podem cravar aí, tá assinado. Cadê o microfone? Ah, Neto Avena, eu vou responder onde está o microfone. É que agora eu estou numa fase de paz e amor. Me falaram que eu não posso mais dar patada. Então, eu vou te falar depois onde está o microfone. Gustavo Olivetti disse que amanhã vamos torcer o pescoço da galinha. Mas tem que ir com essa coisa na cabeça mesmo. Tem que matar os, né? Lembra que o Belus falou: vou matar os Bambi? Mas eu vou matar os gambá. Matar as galinhas. Eu gosto de chamar de gambá, né? Não gosto de chamar de galinha. Quem chama eles de galinha é São Paulino. Vamos matar os gambá. Vamos matar os caras. Tem que entrar com sangue no olho. Ai, clássico da amizade, clássico da paz, o cacete. Porra nenhuma, né? Ah, é por causa da violência. Pô, você acha que campainha de paz, de Cascão e Cebolinha, isso aí vai fazer o marginal que marca a briga pela internet? Ah, não vou brigar porque o Cebolinha falou que. Ah, ô, se liga. Sabe aquelas coisas, paz no futebol, aquelas faixas enormes no gramado. Puta hipocrisia. É uma baita de uma demagogia. Isso não resolve nada. Tem que entrar com esse espírito mesmo. De torcedor. Isso não quer dizer que você vai sair lá querendo matar literalmente os caras, né? Tem que entrar com sangue no olho, com vontade de matar, mas no sentido figurado. Claro. O Jorge pergunta que o fato de ser torcida única na casa deles pode influenciar a partida? Claro que pode. É uma baita vantagem deles. Assim como a gente tem a vantagem de ser torcida única quando o clássico é no Allianz Parque, qualquer que seja o clássico. Então é uma enorme vantagem. Agora, esses jogadores de hoje, pelo fato de eles... Essa história do 90-10, 90%, 10%, ela já vem, tem uns bons anos, né? Tem uns 7, 8 anos que está nesse esquema de 90-10, que virou lei. Não está escrito, né? Mas acabou virando um costume. Eu não sei se é lei, agora fiquei até em dúvida. Mas enfim, então esses caras, já 8, 9, 10 anos, só os bem mais velhos é que ainda lembram um pouco de como era um estádio dividido. Os mais novos, todos eles já são dessa era 90-10. Então, para quem está jogando no 90-10, você jogar num estádio 100-0 é diferente, mas não é tão assustador. O que eu quero dizer é o seguinte, o cara que era acostumado a jogar no 50-50, quando ele vai jogar no 90-10, ele já, puta, né? Tô totalmente fora de casa, não é um campo neutro. E agora, esses caras não, esses caras desde que eles eram moleques, desde que eles subiram para o profissional, eles já estão acostumados no 90-10. Então o 100-0 é diferente você ter 10% gritando o nome do seu time, porque quando você está em 10% no estádio do adversário, você grita como se não houvesse amanhã, tá? Quem já teve essa chance de ir no estádio adversário nesse esquema 10-90 sabe como é. Então, o 90-10 parece que é 30-70 em termos de barulho. Faz barulho pra caramba, torcida visitante. Mas quando a torcida da casa abafa, é ensurdecedor. E eles estão acostumados a encararem esse tipo de situação desde que começaram a carreira. Então, já não é tão problemático quanto era no começo dessa determinação. Mas, claro, é uma vantagem dos caras. Porque a hora que eles querem empurrar, eles empurram. Eles sabem empurrar o time deles. Assim como a gente sabe empurrar o nosso. Acho que são duas das torcidas que mais têm esse poder, acho que junto com a do Flamengo e do Atlético Mineiro. Acho que são as torcidas com a garganta mais poderosa, né? Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos ter que contar com a experiência dos jogadores para tirar isso aí de letra. E eu acho que eles têm essa experiência. Vamos lá, vamos torcer. O Alex está falando daquela coisa do efeito que faz pós-derby, o efeito que tem na partida seguinte, que é uma partida de Libertadores. De fato, vai influenciar. Embora a partida da Libertadores seja na quinta-feira, ou seja, 5 dias depois, a gente vai ter bastante tempo para descanso. Vai ser fora de casa, então eu não sei quando o Palmeiras vai viajar. Eu imagino que seja no máximo na segunda-feira, para chegar, ficar na Colômbia, se aclimatar. Embora é jogo no nível do mar, tá? Não tem altitude. Mas é uma viagem longa, é uma viagem que tem escala, não é voo direto. Então, são 8 horas de voo. Demora, cansativa, e isso vai ajudar o Palmeiras a apagar o derby, seja qual for o resultado, e focar no jogo da Libertadores. Então, assim, nunca desprezando o efeito que o derby causa, mas a gente também tem uma série de condições favoráveis para tirar o derby da cabeça e focar no jogo, porque tem questão geográfica e a questão do tempo, né? Tem uma bela distância entre um jogo e outro. Mas é importantíssimo. E sendo pessimista, pessimista não, projetando um cenário ruim, se o Palmeiras não ganhar, ou se o Palmeiras perder do Corinthians amanhã e não tiver um bom resultado na Colômbia, resultado ruim é derrota e derrota, tá? Empate fora, tanto amanhã quanto quinta, são bons resultados, tá? Então, se o Palmeiras perder e perder, vai entrar numa sequência de 4 jogos sem vitória. Olha, para quem vinha numa sequência de 6, 100%, entrar numa sequência de 4 sem ganhar, sendo 2 derrotas nos jogos importantes, vai ser complicado. Então, os jogos que vêm aí pela frente, amanhã o derby e o jogo em Barranquilla, são importantíssimos para dar estabilidade para o grupo continuar trabalhando. Porque se entrar 2 derrotas, mais vai ser... Ou bem, bom, vamos lá, empate amanhã e derrota em Barranquilla. 4 jogos sem vitória, uma pressão, imagina a imprensa. Imagina o que essa imprensa vai fazer. Imagina o que aquela ala mais retardada da nossa torcida nas redes sociais vai fazer. Então, é muito importante. Esses 2 jogos são jogos que o time tem que conseguir os resultados. Pelo menos um deles tem que ganhar, eu espero que seja amanhã. Se ganhar os 2, melhor ainda, e tem condição de ganhar os 2. Mas vai ser fundamental para dar aquela decolada definitiva. Para os outros olharem e falarem, ferrou, esse ano é dos caras. Então, vai ser um período de afirmação, vão ser 5 dias de afirmação do Palmeiras. Eu estou otimista. Eu acho que o Palmeiras está bem preparado. Estou confiando demais no trabalho do Roger, estou confiando demais no ambiente que se criou na academia de futebol, embora tenha, né, as distrações que apareçam de vez em quando, mas estou feliz e estou confiante. Tem que confirmar dentro de campo. O Halef Gondim disse que está confiante no Tietê. O Alex Sirac disse que o Munhoz era melhor que o Romero. Não era, cara. Não é que o Romero era melhor. Os dois ruins. O Munhoz era péssimo. O Munhoz só corria. O Munhoz, ele criou uma... Ele vive daquele gol contra o São Caetano. Essa é a verdade. Ele vive daquele gol. O Munhoz era muito ruim. Luiz Mar diz que é 3-1 para nós. O Guilherme Dias diz que é para seguir a TV Palmeiras Fã. Beleza, segue a TV Palmeiras Fã, mas segue a gente também. A gente está querendo crescer. A gente está querendo fazer desse canal um negócio mais sofisticado. E vai ter novidade, estou falando para vocês, mas a gente precisa ganhar corpo, então sigam a gente. Se você não segue ainda, vai lá no sininho, põe no sininho, né? E receba notificações toda vez que a gente começar as transmissões ao vivo. Nesse momento a gente só está trabalhando ao vivo, mas a gente vai ter programa gravado também, vai ter novidade ao vivo, vai ter coisa que ninguém faz. Se eu fosse vocês, eu clicava no sininho. O Guilherme disse que seria melhor o Vitor Luiz do que o Michel Bastos. Eu concordo. Apesar de confiar demais na avaliação do Roger, eu concordo. Eu entraria com o Vitor Luiz. Mas... O Heitor disse que é muito melhor o Verdazzo do que a SPN. Ah, obrigado, mas vamos lá, vai. Ser melhor que a SPN não é muito difícil. Obrigado. Aliás, está na hora, né, de fazer o jabazinho. Senhores, estamos a caminho dos 1000 padrinhos. A gente precisa aumentar a nossa equipe. Eu estou fazendo tudo sozinho, às vezes eu não dou conta. A gente precisa de suporte financeiro, a gente precisa crescer. A gente não tem apoio de nenhuma empresa. Ninguém patrocina blogueiro. Eles acham que a gente pode, sei lá, fazer estímulo à violência. Eu não sei o que eles pensam, cara. Eles não confiam na gente porque a gente não tem um grande conglomerado de comunicação por trás da gente. A gente é independente, faz o que a gente quer. Então eles têm esse medo, eles têm esse receio de associar a imagem deles a um bocudo que sai falando o que quer. Então eu dependo, o Verdasso depende da torcida do Palmeiras. Então você que está vendo aí o trabalho, você que gosta do nosso trabalho, para ele se manter, para ele crescer, para ele não ficar nessa coisinha mambembe com armário atrás, vamos fazer esse negócio crescer, ficar mais profissional, eu preciso de suporte financeiro. Cada vez mais está entrando gente, então a gente já passou de 350, só que a gente precisa chegar no 1.000. Quando a gente chegar no 1.000, aí eu vou dar dedicação total a esse projeto. Eu não vou mais trabalhar em escritório durante o dia. Eu vou poder me dedicar totalmente a isso. E aí, tudo que a gente faz aqui, a gente vai ter muito mais coisas, com muito mais dedicação, com muito mais estudo. Só depende de vocês. Vocês que estão vendo aí, falam assim, pô, vou fazer esse cara crescer. Vamos ter um canal palmeirense. Então, hoje, por exemplo, saiu um papo aí de que o Palmeiras está estudando peitar a Globo, peitar todo mundo e fazer as transmissões próprias. Pô, legal, tem a TV Palmeiras fazendo isso. Só que na TV Palmeiras, apesar de você ter uma transmissão muito boa, torcendo pelo Palmeiras, uma transmissão parcial, você não vai ter aquela parte crítica. Também é necessária. Fica aquele termo, que é até chato de falar, mas é o termo mais adequado, que é o chapa branca. E aqui, na verdade, a gente não é chapa branca. Aqui a gente, claro, é parcial, a gente sempre levanta a bola dos nossos jogadores, mas na hora da inevitável cornetada, a gente corneta. E isso você não vai ter numa TV Palmeiras. Então a mídia palestrina, independente, ela é fundamental por isso. Por isso que ela precisa crescer. Então a gente precisa do apoio de vocês. Então vamos lá: www.padrim.com.br/verdazo. Tem o link aí embaixo, vocês que estão vendo pelo computador, na descrição do vídeo tem o link ali. Então copiem e colem, tá ali para vocês ficarem padrinhos do nosso projeto, entrarem no nosso grupo do WhatsApp, que é magnífico, é um nível altíssimo de discussão, não é que nem fórum de não sei o quê, de Facebook, que é aquela, né? Todo mundo é fora isso, quer contratar. É outro nível de conversa, tá? Vocês vão gostar muito. Tá? Então fica o convite para vocês se tornarem padrinhos e ajudarem a gente a crescer. A gente tem que pegar corpo. Eu tô há 11 anos fazendo isso, gente. Eu não tô brincando aqui, tá? Não tá mais rolando no Facebook? Não, Michel, não está mais rolando no Facebook. Facebook foi bom enquanto durou, ou não foi bom enquanto durou. O YouTube a gente está se adaptando a ele e parece que está sendo melhor. Uma das razões é evitar invasões, né? Como vocês viram aí, apareceu um aqui. E vai começar a aparecer, mas faz parte. Mas eu acho que é uma plataforma que atende mais a nossa necessidade. O João Neto pergunta o que eu acho da final da Libertadores em jogo único. Cara, é assim, horrível. E eu teria ó, vai comer um tempão se eu falar tudo o que eu acho sobre isso. Tá? Então, vamos deixar. Nossa, entrou uma sujeita aqui. Deixa eu tirar essa moça daqui. Moça com pano na cabeça. Tchau. Então, pessoal, eu teria um monte de coisas para falar sobre esse jogo único. Mas, como vai levar muito tempo, eu acho que eu vou dedicar até um programa. O próximo vai. Na segunda-feira vai ter outro Periscatos. A gente já vai estar pensando um pouco em Libertadores, apesar de ser o pós-derby, que a gente vai falar bastante do derby também. A gente fala um pouco mais sobre Libertadores, tá? Mas resumindo, uma porcaria, final de jogo. Tem uns sujinhos aqui, né? Mas eu vou tirando. Temos que acabar com a Orcrim de Itaquera, disse Douglas Mônaco. Sem dúvida. Tem gente que entra e quer que eu responda, quer que eu dê oi, tudo bem. Não vou te responder. Aliás, não só não vou te responder, como vou te tirar. Alguém Alguma novidade sobre a Puma? Já falei. Deixa eu ver. O que mais? É, tem gente falando... Ah, não vou entrar nessas polêmicas não, viu, Marcelo Araújo? Você é... Acredite em quem você quiser. Você conversa com a pessoa e você vê o grau de sanidade. É, fica a teu critério. Deixa eu ver o que mais aqui. Obrigado ao Brian pela confiança. O Mauro Rui está dizendo que está gostando muito das entrevistas do Roger. Eu também. O Michel diz que não quer nem pensar em outro placar que não seja a vitória nossa. Ah, existe a possibilidade, né, cara? Tá bom, ficar pensando antes não é legal, né? Mas depende do que você quer, né? Se você já começa a tomar umas na sexta-feira à noite, se não tá, devia tá. Você já quer entrar naquela vibe otimista, né? Vamos ganhar dos caras, né? Tomando duas, três. Então ficar pensando em derrota pode até dar uma bad, né? Então tá certo, ok. Mas acho que tem que... Né? Porque a gente está se propondo aqui, eu acho que cabe a gente pensar no que pode acontecer se der uma zica. O Thiago Ricarte está falando que o Dudu e o Lucas Lima têm histórico de ceder a provocações. Não lembro disso, não. Não lembro do Dudu cedendo a provocação, nem do Lucas Lima. Não sei do que você está falando. O Dudu teve aquele episódio com o juiz em 2015... Né? Já faz 3 anos. Ele tinha acabado de chegar na Palmeiras. Então não vejo assim, não. Eu acho que ele evoluiu muito de lá pra cá. Hoje ele é capitão do time. É um Dudu totalmente diferente daquele de 2015. Eu não vejo ele. Não vejo o risco, esse risco que você tá vendo, não. Um abraço pra Sofia. Disse o Flávio Ferreira. Ele falou que ele não conseguiu entender muito bem a explicação do Roger. Ele enrolou. Foi mais difícil. O que ele quis dizer foi que ele jogou o Tietchan um pouco mais para a esquerda. Porque o Lucas Lima estava caindo muito para a direita. Porque ele faz isso naturalmente. Então, para equilibrar, para o Dudu não ficar muito sozinho, porque o Lucas Lima tinha mais a tendência de cair para a direita, ele posicionou o Tietchan caindo mais para a esquerda para equilibrar o time. Assim, bem resumidamente, foi isso. Pelo menos foi isso que eu entendi da explicação dele. Ele realmente dá umas enroladas na hora que ele fala. Eu tenho a impressão que ele entende o que ele está falando. E ele pensa muito rápido, ele raciocina muito rápido e ele fala muito rápido. Então, às vezes, isso dificulta o entendimento. Essas invasões que acabam acontecendo aqui, essas figuras estranhas que acabam entrando, é sinal que o canal está crescendo, viu, gente? Então... É bom sinal. O Michel tá pedindo para eu pedir para dar like no vídeo. Então, dê like no vídeo aí, meu. O Tom tá perguntando, quando chegar nos 1.000 padrinhos, você vai parar com o conteúdo na faixa? Não vou parar, mas vai diminuir bem. Vai ter uma boa parte do conteúdo que vai ser exclusiva. Isso eu não tenho dúvida. Eu tenho que trabalhar para quem prestigia o meu trabalho. É claro que eu vou continuar trabalhando para a torcida do Palmeiras em geral. Mas vai ter uma boa parcela do trabalho que vai ser dedicada só para os padrinhos, só para quem está junto do projeto. Isso não tem a dúvida. Né? Eu tenho que reconhecer o esforço de quem está acreditando no nosso trabalho. Tá? Isso vai rolar assim. Caio Beraldo já respondeu a tua pergunta. O Tom himself tá cornetando a TV Palmeiras dizendo que mal tem replay quando transmite os jogos treino. Mas é claro, mas isso é neste momento. Neste momento em que só transmite jogo da base, jogo treino, a estrutura da TV Palmeiras ainda ela é semi-amadora. tá? A estrutura de transmissão ao vivo. É semi-amadora. Mas você não tem a dúvida que se o Palmeiras for para esse caminho de fazer transmissão própria, vai profissionalizar essa equipe de uma maneira inacreditável. Como o Palmeiras fez com tudo de uns anos para cá. Tudo foi profissionalizado ao extremo. A TV Palmeiras ainda é algo que, primeiro, requer algum investimento. Ainda se está estudando, porque também está. Eles estão pensando em como fazer, o que fazer. Tem toda uma questão de direitos que tem envolvidas. Eu tô tirando os chatos aqui, gente, por isso que às vezes eu dou uma travada no raciocínio. Então, a TV Palmeiras, enquanto ela estiver se desenvolvendo, enquanto estiver sendo avaliado a penetração dela, a importância do trabalho dela, o montante investido vai ser proporcional. Então, nesse momento, para transmitir sub-20, para transmitir jogo treino, você não precisa investir muito em replay, em equipe. Você é a equipe que está lá, uma equipe esforçada pra caramba, os caras são divertidos, às vezes até divertidos demais. Mas tá bom pro tamanho do trabalho que eles estão fazendo, tá? Eu acho que esses mesmos profissionais que estão lá, eles podem se especializar, eles podem fazer cursos, eles podem evoluir e serem eles mesmos os caras responsáveis pelas transmissões quando for um jogo do time profissional. Sei lá, daqui a alguns anos. Isso é coisa para muito tempo daqui para frente. Não é para agora, porque até tem contrato assinado até 2024 na TV aberta. Então não é uma coisa para a gente pensar tão cedo. Só tem tempo ainda para desenvolver isso. O Dorezan tá falando que o comentarista é chato. É o Murilo. Ele tem aquela linha engraçadinha, né? Eu gosto dele. Eu acho ele um sujeito honesto. Às vezes ele faz umas gracinhas que ele passa um pouco do ponto, né? O Tom tá falando que eu falava padrinho porque eu não sabia falar Patreon. Tá de brincadeira, né? Só porque você é o Tom himself. Só você sabe falar inglês no mundo, né? O Talarico tá falando que o time vai entrar mordido. Tomara, mas tem que ser no ponto certo. Não pode ser demais. O Bruno Ferraz está perguntando sobre Michel Bastos ou Vitor Luiz, já respondi. Marcos Paulo está falando de arbitragem, já falei. Então, vou precisar de ajuda nessa moderação aqui, já estou vendo, viu? A gente vai evoluir nisso aqui. Vai ter moderador esse negócio aqui, porque tá difícil. A palavra para amanhã é equilíbrio e controle do jogo. Então, Bruno Benetti falou que a palavra para amanhã é e falou duas, né? Mas tá bom. Como está o Diogo Barbosa? Não sei, cara. É uma das coisas que a gente fala para. Uma das coisas que vai ser importante a gente se tornar padrinho é a gente acompanhar de perto o dia a dia do clube. Eu ir lá todo dia na academia de futebol fazer o trabalho de cobertura para vocês. Então eu preciso ter acesso, eu preciso largar o meu emprego e ir para lá todo dia. Aí eu chego aqui com relatório. Aliás, eu vou fazer um boletim diário da academia de futebol. Esse é um dos compromissos. Falar tudo o que aconteceu, tudo, conversa de bastidor, parte médica, parte comportamental do jogador, tudo, tudo. Vai ser tudo aqui, ó. Claro, sem tumultuar, sem sensacionalismo, sendo palmeirense. Diferente dos caras que usam o jornalismo como escudo para plantar crise. Isso eu não vou fazer, tá? Vai ter informação que eu vou esconder. E já estou falando isso desde já. Por quê? Porque tem informação que se você solta, você, por mais que seja verdade, por mais que seja informação, e um dos pilares do jornalismo é você informar. E quero informar e pronto, é o dever. Eu não sou jornalista, cara. Eu vou ser um palmeirense cobrindo o Palmeiras. Então eu vou fazer o, entre aspas, mau jornalismo, escondendo informação que eu souber que vai prejudicar o Palmeiras. Então o que, que adianta eu falar que o fulano chegou bêbado, pulou o muro na concentração? Eu não vou falar isso, cara. Eu ficar sabendo, ah, tem a conversa ali, é, aconteceu, tá, não vou falar. Vou plantar uma puta de uma crise. Ah, mas alguém vai saber e alguém vai dar notícia. Ótimo, parabéns pra ele, não vai ser através de mim. Tá? Eu vou ser os olhos da torcida, vou ser os olhos da... né, da, me proponho a ser isso, pelo menos de quem confiar no meu trabalho, mas eu não vou plantar crise. Jamais. Tá? O que você acha de mídia palestrina divulgando a provável escalação de Udermi como um grande furo? Eu não gosto de falar do trabalho dos colegas de mídia palestrina. Tá? Eu acho que todo mundo, cada um sabe como conduz o seu próprio trabalho. Mas o próprio Roger deixou muito claro na entrevista hoje que ele deve manter a escalação. E não tem nenhum segredo. Quer dizer, que ele não vai inventar nada. A única coisa que estava meio incerta, todo mundo estava especulando, era Michel ou Vitor. E ele falou que é Michel. E o resto ele não vai mexer. Ele não vai fazer nenhuma... Quer dizer, ele até falou... É, a gente pode fazer um ou outro ajuste diante dessa escalação que foi divulgada do Corinthians. Mas ele mesmo falou que ele não confia que essa escalação que o Carilli supostamente divulgou, que vai... Ele não confia que não vai mudar na hora. Ele não vai entrar de cabeça nessa informação. Ele vai com o pezinho atrás ali, talvez ele mexa uma coisa ou outra. A escalação oficial sai uma hora antes, então a hora que sair a escalação oficial, que ele pode aí sim dar uma mexida, ou no, na escalação, ou no posicionamento, ou numa outra função que um ou outro jogador vai fazer. Mas eu não vejo como uma mídia palestrina que esteja lá cobrindo na academia, ou mesmo quem cobre a distância, que tenha como dar um furo, porque o Roger não divulgou. Então, o que ele fez? Ele bateu na porta do Roger, ele perguntou e o Roger falou? O Thiago está dando sugestão aqui de conteúdo do site, obrigado. O João Neto está falando que o Evair lembra da cara de chateação dos jornalistas quando o Palmeiras o trouxe de volta da Itália. É legal, né? E acontece mesmo. O Viajante Proibido está achando graça do exemplo que eu dei do jogador chegando bêbado e pulando o muro. Lógico que é um puta de um exagero, né? É só para ilustrar uma situação. Claro que essa situação não vai acontecer. É engraçado como a Leila adora uma mídia, disse o Bruno Ferraz. O que ela tem que jantar com o Luxemburgo? Ela pode jantar com o que ela quiser, cara. Isso daí não, realmente não me incomoda. O que acontece é que isso cai na boca de dois ou três jornalistas que escrevem em forma de coluna de fofoca. Vocês sabem de quem eu estou falando. E nada demais. Então eles falam assim, causa polêmica no Palmeiras. Sabe o que é a polêmica do Palmeiras? É um ou dois chatos, conselheiros babacas, chatos, que vão falar besteira. Então não é polêmica. Esses caras dão voz a um ou dois conselheiros e pintam como se estivesse uma celeuma no Palmeiras. E não está. Então parem de dar ouvido a esses jornalistas fofoqueiros, esses Nelson Rubens que tem na imprensa esportiva. Senhores, boa sorte para nós amanhã. Façam tudo aquelas mandingas que sempre dão certo. Elas não funcionam, mas para que mudar, né? Na dúvida, façam. Façam todas as mandingas, façam todas os costumes, aquelas coisas que dão sorte, façam. Amanhã é muito importante. Então, todos os pensamentos positivos. Aproveitem a sexta-feira, se embriaguem, bebam com responsabilidade. É mais fácil para dormir. Que é difícil dormir numa véspera de derby sempre, né? Aquela ansiedade. Então, quando a gente toma uma, fica mais legal. Eu, pelo menos, gosto de dar uma relaxada em véspera de derby. Recomendo que façam mesmo com responsabilidade. E Segunda-feira, então. Bom, tem pré-jogo e pós-jogo. Pré-derby e pós-derby amanhã. Aqui no canal, fiquem espertos. E vai ser com emoção, tá? Não vai ser com essa calma toda de hoje. E segunda tem Periscatos, tá? Vejo vocês. Mais uma vez, boa sorte para nós. Tchau.